andrecedesmoral.com.br. E camisa 7, criar no morrão, te faço convite, você não resiste. Chama suas amigas, porque hoje tá pro crime. Chama suas amigas, porque hoje é sem limite. Camisa 7, criar no morrão, eu te faço convite, você não resiste. Chama suas amigas, porque hoje tá pro crime. Chama suas amigas, porque hoje é sem limite. E a morena vai sentar, senta naquele pique, jogando a rabeta e vai quicando sem limite. E a loirinha vai senta naquele pique, jogando a rabeta e vai quicando sem limite. E a morena vai senta naquele pique, jogando a rabeta e vai quicando sem limite. E a loirinha vai senta naquele pique, jogando a rabeta e vai quicando sem limite. E é o mexicano, o ritmo dos paredões. E pra cantar isso comigo, meu parceiro, chego escocês, não fia. Tamo junto, mexicana, ai. Camisa 7, criado morrão, eu te faço convite, você não resiste. Chama suas amigas, porque hoje tô pro crime. Chama suas amigas, porque hoje sem limite. E camisa 7, criado morrão, eu te faço convite, você não resiste. Chama suas amigas, porque hoje tô pro crime. Chama suas amigas, porque hoje é sem limite. E a morena, senta, eu sinto sem limite. Chama suas amigas, porque hoje eu tô pro crime. E a morena, eu senta sem limite. Chama suas amigas, porque hoje é sem limite. E a morena, senta no bebê, é que bicha. E chama suas amigas, porque hoje é sem limite. E a morena, eu senta sem limite. Chama. Olha o mexicano, tamo junto, cachorro, é nóis. André Cedeiros, o moral de Ibi Coala.